8891 no solo aos 23, libera a direita na minha escuta. Prossegue via Alfa e reporta para ingresso Taxiway Juliette. Escuta via Alfa, chamando para certo. 1714, cópia. Autorizado Aracaju, nível 230, decolagem da pista 1-0, primeira curva à esquerda, realiza perfil da subida Puca, Jamo, após Jamo, direto Aracaju, controle Salvador 120, decimal 8, aciona 5172. Cotejamento correto, portão 02, chama pronto, gol no 7 no 4. Zuno 52, chame Recife na frequência 12685, alterne 125, decimal 45. Zuno 52. Zuno 52, copia do Salvador. Cita 3192, copiou, senhor. 2085, 2545. Tá, 3891, ingresso Juliette, remota 1-3 do Pátio 1. Remota 1-3 do Pátio 1, tá, 3891. Autorizado final LS, torre 1-8-6-12. Jet 5, corrijo, 6746, desça para 2000 pés, autorizado LS, reporte no localizador estabilizado. 2 pés, autorizado LS, poderia localizar o LS. No 994 Maceió, nível 350, já aprovado, número 1 para cópia, portão 03, só um minuto. Salvador, 31170, boa noite, tráfego avistado, autorizado pouso na 10, vento 140 graus com 09 nós. Gol no 714, autorizado, chama táxi. Gol no 994, cópia. Maceió, nível 350, via Upper Whisky 58 até Orago. Após direto, decolagem da 10, primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Puca, transição Aru, controle Salvador 120, decimal 8. Aciona 5402. Cotejamento correto, portão 03, chama pronto, gol no 994. Dan 3170 no solo aos 30, libera a direita na minha escuta. Prossegue Alfa e Juliette, portão 6 dúzia, Dan 3170. Salvador, gol, mono 7 no campo, estacionado no próximo táxi, mono 5-4 a bordo, 2 horas, alterna. Mono 7 no 4, direita, via Índia, no ponto de espera da 10, reporta pronto para decolagem, o ajuste no 020. Mente à direita, Índia, embarcamento pronto no ponto de espera com 10020, mono 7 no campo. Eldorado Web 6746. Chame a torre na frequência 1862, bom voo. 86 tem uma ótima noite, Web 6746. Salvador Web 6746, final da 10. Web 6746, boa noite, continua a aproximação, reporta passando marcador externo embaixo travado. Boa noite, reportarei, Web 6746. Nível 3, 7, 0, 8, 9, João Pessoa, nível 370, via Upper Whisky 58, Recife, após direto, decola da 10, primeira curva à esquerda. Realiza perfil da subida Puca, transição Aru, controle Salvador 1208, aciona 5404. Boa noite, 96, autorizado, João Pessoa 370, 08, direto. Cola 10 para a direita na curva da U. Aciona o 404, 1208, controle. Correto, Puca Aru, portão 04, chama pronto, gol no 896. Quero chamar a 896. Web 6746, passando de externo embaixo travado. Web 6746, ciente, autorizado pouso pistão no 0, vento 1950 graus com meia dúzia de nós. Autorizado o posto do Web 6746. A pista ainda está molhada, amigo? Negativo, pistão no 0, seca. Obrigado. Qual é o gol? Gol pistão 90 na ponte 5. Gol, Golf Tango Novembro, prossiga. Solicito autorização de reboque da ponte 5 para a ponte 7 do pátio 1. Ciente, aguarde para iniciar o reboque. Golf Tango Novembro. Tango Novembro na escuta. Gol Golf Tango Novembro na escuta. Gol Golf Tango Novembro. O gol Golf Tango Novembro autorizado iniciar o reboque de imediato até portão 07. Coordene com a equipe de pátio para puxar a aeronave até a Taxi Juliette. Tem uma aeronave fazendo pushback no portão 03 à sua direita, ok? Ok. O gol no 994 autorizado, pushback, sonamento, chama táxi. 714, alinhar e manter após o web. Alinhar e manter após o web, igual o 7-1-4. Objeto 6746, solos 38, libera a direita na minha escuta. Prossegue via Alfa e reporta para ingressar na Taxi Juliette, web 6746. Liberando a direita, prossegue via Alfa, mantém a sua escuta, reporta para a Juliette. Uno 7 no 4, autorizada a decolagem pistão no 0, vento 150 graus com 07 nós. Esse decolagem está no 0, boa, Uno 7 no 4. Com 168, 2 horas e 15, Salvador, pronto, 1714, decola os 40, controle 1208 agora, tem um bom voo. 208, grato, bom dia. 1994, direita, via Índia, ponto de espera da 10, chama pronto para decolagem, o ajuste 1020. Eita, Índia, chama pronto, 1024. Salvador, web 7, Objeto 6746, observe o Boeing da Gol, que está realizando o reboque no portão 05. O mesmo vai prosseguir aí via através do portão 612 até o 07. Quando tiver condições, ingressa a Juliette até o portão 02, web 6746. Sete, Belém, o nível 380 já aprovado, número 1 para cópia agora, aguardando só um minuto. Tarde, pode estar pronto, 1994. 1994, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 1-0. Alinhar e manter na 1-0. Prossiga. Posição 02 aqui está sem bastidores. Direto Aracaju, voo 17 ou 14. 4, autorizado a decolagem pista 10, vento 150 graus, meia dúzia de nós. Livre decolagem, voo 994. Voo 1896 autorizado, chama pronto para o táxi. Táxi 896, tá bom. Uno 994 decola aos 44, controle agora 120.8, bom voo. 208, uma boa. Trip 5317, cópia. Autorizado Belém, nível 380, via UP Zulu 41, decolagem pistão no zero, após a decolagem primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Momo com transição Trova. Frequência do controle 120.8, aciona 5407. 50 na PUC, 994. Cotejamento correto, portão 01 no chama pronto, trip 5317. Gol custando 90 na ponte 7 ao término do reboque. Gente, o gol quitando 90, bom dia. Ok, bom dia. Voo 714, destino centro Recife, frequência 126.85, bom dia. 2685, bom dia. Autorizado direita via Índia, ponto de espera da 10, chama pronto para decolagem, o ajuste 1020. Direita Índia, ponto de espera da Maria Bonifonso, ou da Romeu Vitor, Charlie Bravo, boa noite. Cleiton, bom dia. Salvador para Jundiaí, confirmando o visual 105. E meu pátio é a pista que decola? Gente, é o número 1 para cópia, aguardando na bata só um minuto. Vitor, Charlie Bravo. Gol no 896, autorizado a alinhar e decolar da pistão no zero, vento 140 graus com 05 nós. Aí você fala pistão no zero, gol no 896. Vitor Charlie Bravo, cópia. Usado Jundiaí, o nível 105 visual. Decolagem da pistão no 7, após a decolagem, primeira curva à direita. Ingressa no corredor Axé. Restrito a 1.000 pés até o farol da barra ou liberação do controle Salvador. A frequência do controle 120.8 aciona 5175 no transponder. Vitor Charlie Bravo. Cotejamento correto, livre acionar e chama táxi. Vitor Charlie Bravo.